Pessoal, já faz um tempo que eu tô devendo para os senhores um vídeo sobre esse tema. Ano passado, em 2023, teve diversos conteúdos desse tipo postados no TikTok. E era para ter gravado, né? Mas como eu tava sobrecarregado e tinha outros vídeos mais importantes para postar no Rumble, eu acabei negligenciando, né? Muitos produtores de conteúdo aqui no Brasil, né, abordam, né, o tema do inverno, né, que nunca vai chegar o muro para elas. Eu vejo muito isso aqui no Brasil, né, pessoal? Na gringa, por outro lado, eu não vejo isso não. Na gringa, o muro chegou para muitas delas. O inverno chegou também para muitas delas, né? Esse ano mesmo, que é o ano 2024, é o ano na qual 45% das mulheres americanas entre seus 30 e 35 anos estão solteiras, não casadas, tá? Em 2024. Isso já era abordado já em 2020, né? Em 2024, 45% das mulheres americanas estariam solteiras encalhadas, e até 2030, 51% das mulheres americanas vão estar solteiras e encalhadas. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, pessoal, a gente tem muita mulher bonita, né? Devido à imigração em massa que teve lá de povos europeus, das mais variadas etnias, dinamarqueses, noruegueses, suecos, anglo-saxões, irlandeses, escoceses, russos, ucranianos, sabe? Pessoal eslavo. E diferente do Brasil, lá não teve uma miscigenação, né, pessoal? Então as mulheres de lá são muito mais bonitas do que as mulheres daqui. Por exemplo, só no Brasil mesmo, para alguém como a Beisolas, aquela guria que faz conteúdo mais 18 no Privacy, tem gente assinando um canal dela e dando dinheiro para ela para ver foto dela pelada, e tem gente que acha que ela é 10/10. Só no Bostil. Só no Bostil alguém como a Anitta é considerada bonita. Fora daqui do Brasil, tipo nos Estados Unidos, a Anitta é feia. Ela é horrorosa. Tá ligado? Só na mentalidade maluca do bostileiro, né? Porque basta a menina ter um pouco de neotenia, não ser gorda e ser light skin, né? Ter a pele um pouquinho mais clarinha, ter aquela pardinha, né? Light skin, que os caras já caem matando, chamando de princesa, né? Já nos Estados Unidos, a competição, pessoal, é muito alta entre as mulheres de lá, né? Porque tem muita mulher bonita. E mulheres do mundo todo vão para lá para tentar a vida. Então isso acaba aumentando ainda mais a competição no mercado sexual por provedores e protetores. Vocês podem olhar a imagem do vídeo, né? Você vê, é uma menina branca, loira de olho azul. Aqui no Brasil, essa menina teria a cara se ajoelhando, lambendo o pé dela. Lá nos Estados Unidos, ela é só mais uma na fila do pão. E muitos vão dizer: ah, essa menina aí tá reclamando porque ela tem que trabalhar. Mas basta ela arrumar o marido. Aí que tá. O marido que ela quer, não quer ela. O marido que ela quer tem muitas opções de esposa. Então ela vai ter que se sobressair em algo. E muitas delas não tem nada a trazer à mesa. E muitas vezes o cara que aceitaria se casar com ela hoje, hoje que ela é jovem, ela não quer. Mas ela vai querer esse cara daqui 5 anos. E esse cara não vai querer ela. Tá ligado? Então o tempo, pessoal, não bate. É como o R90 fala, né? O maior aliado do homem é o tempo. É Deus Cronos. O Deus Cronos não perdoa. Você não pode negociar com o tempo, pessoal. O tempo, ele é absoluto. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Uma hora a conta chega. O maior aliado do homem é o tempo. O maior inimigo das mulheres é o tempo. O tempo é tão importante para elas quanto para nós. E por que essa mina tá gravando um vídeo, colocando TikTok, dizendo que ela não aguenta mais trabalhar 9 horas por dia, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde? Isso está acontecendo, pessoal, por causa do advento da tecnologia IA. Ela sabe que essa profissão que ela tem, em breve ela não vai ter mais. Com certeza ela trabalha no emprego de colarinho branco, no escritório, embaixo de ar-condicionado, e esses empregos vão ser substituídos. E ela sabe que agora ela vai ter que competir por vagas de emprego de colarinho azul com imigrantes mexicanas que estão cruzando a fronteira dos Estados Unidos. E ela não vai aceitar isso. Ela sabe que agora ela pode vestir aquela máscara, se ela quiser, de conservadia, né? De neopuritana, e falar que ela foi enganada pelo feminismo, falar que ela foi enganada pelo marxismo cultural, pelos globalistas, pelos jujubas, etc. E talvez ela pode enganar algum otário. Só que a cada dia que passa, pessoal, esse golpe está diminuindo. Esse golpe, poucos estão caindo. Se a gente pega no cenário americano, isso acontece muito menos lá do que aqui. Mas devido ao loop cultural, isso está chegando muito rápido aqui. E não vai ter homem trouxa, provedor e protetor para todo mundo, tá ligado? E não vai ser todo cara que vai aceitar bancar duas, três mulheres. Porque não, se com uma já é problema, imagina com duas e com três. Aí os senhores vão falar: ela é branca, é loira, tem olho azul, é bonita, ela pode pôr na infância. Só se ela for pôr na infância, tem que saber de uma coisa: ela não vai conseguir um homem provedor, ela não vai conseguir um homem protetor, ela vai conseguir um homem comedor, o cara que vai comer ela. E uma hora a insegurança e a incerteza bate. E ela vai querer procurar esse homem provedor no mercado. Só que o passado dela te condena. O passado te condena. E ela não vai conseguir arrumar companheiro. A gente já tá vendo muitas, algumas mulheres de OnlyFans arrependidas do que fizeram, né? Agora que elas não estão mais no auge. Quando elas estavam no auge, estava tudo bem. Agora que o hype delas acabou e outras estão vindo mais jovens tomando lugar delas, que elas ainda estão tendo competir com a inteligência artificial, elas se dizem arrependidas de estar fazendo o que elas fizeram. Porque não dá para voltar atrás. Todo mundo sabe do passado dela. E hoje, pessoal, tá voltando o quê? Nos tempos que a gente tá vivendo, o shame social, né? A gente tem shame como simp, mangina, que é muito usado nos Estados Unidos, white knight, Captain Save-A-Hole, que é o capitão salva-puta. Aqui no Brasil, a gente tá voltando, graças a nós, Red Pill, que a gente que fez esse trabalho, nós masculinistas, Red Pill, os MGTOWs, a gente também não pode esquecer dos realistas, mas os realistas tiveram muito pouco impacto comparado conosco, né, que somos Red Pill, MGTOW, já que somos filosofias masculinistas, ideias masculinistas internacionalistas, né, oriundas de países anglo-saxões, principalmente os Estados Unidos. Então isso tem muito mais impacto cultural. A gente conseguiu reestabelecer de novo na sociedade meio que o shame contra mãe solteira, MSOL. Hoje em dia tem vários vídeos na internet de mães solteiras indignadas falando das coisas que os caras falam sobre mães solteiras. Que antigamente era muito mais fácil de arrumar um cara, hoje não é, porque hoje é um shame muito forte contra os caras que se submetem a esse tipo de relacionamento com esse tipo de mulher. Também tem a questão que dá pensão socioafetiva, que tá muito popular hoje em dia. Virou algo mainstream. Que a gente sabe que a pensão socioafetiva foi criada pelo Estado para sobrecarregar as contas públicas que estavam quebrando. E como a gente sabe que o Estado, ele não assume responsabilidade sobre seus atos, assim como elas, o Estado tinha que jogar essa granada sem pino no colo de alguém e jogou no colo dos homens. E muitos homens quebraram a cara. Só que com o advento da Red Pill, a gente trouxe esse tópico, né, pro debate de ideias e virou mainstream. E a gente também tem que agradecer muito ao rapazinho do Campari, que fez, né, termos como Red Pill se tornarem trending top no Twitter. Virar matéria no Fantástico. Pessoal, não importa, propaganda, seja boa ou ruim, é propaganda. Falem bem, falem mal, falem de você. É isso que importa. A gente teve primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e agora a gente estamos na sexta onda do feminismo. Muitos colocam a primeira onda do feminismo como a onda do sufrágio e o voto universal. Para mim, a primeira onda do feminismo veio com a questão do amor romântico. Mas, vamos pensar como afegão médio. A primeira onda do feminismo foi o sufrágio do voto universal. Então, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, veio aquela geração baby boomer. Com a geração baby boomer, veio o quê? Veio a segunda onda do feminismo, que é baseada nas mulheres saírem do lar e irem para o mercado corporativo trabalhar, que é a questão do wage gap, né? Que é a questão da igualdade, hoje em dia está muito na moda essa palavra, equidade, né? Salarial entre homens e mulheres. Até a segunda onda, trabalhar para a mulher era uma opção. Ela podia escolher se quer trabalhar ou se não queria trabalhar. Ela tinha direito de escolha naquela época. Tanto que o Racon fala que a geração mais privilegiada de mulheres foram a geração baby boomer, a geração que pegou a segunda onda do feminismo, porque elas curtiram o melhor dos dois mundos. Elas foram para o mercado corporativo, foram para a faculdade, foram para o mercado corporativo, rodaram no canavial de pica enquanto estavam nas universidades, foram para o mercado de trabalho, rodaram na mão, né, de um monte de cara também no ambiente de trabalho e ainda tiveram a oportunidade de arrumar um marido e escolher se queriam continuar trabalhando ou não. E muitas, né, 99% delas escolheram o quê? Não trabalhar. Elas viveram o melhor dos dois mundos. Trabalharam, estudaram e depois da receberam de prêmio um casamento. E com isso elas tiveram também o direito de fazer o saque. O que é? O divórcio. Porque os boomers normatizaram o divórcio sem culpa. Então elas puderam viver o melhor dos dois mundos, casar, constituir família, se divorciar e saquear os maridos na vara de família. Entendeu? Foi a geração mais privilegiada. E a gente vê muitas conservadorias, né, que falam isso, que nem aquela Ana Campanholo, né, que ela fala, não, o feminismo de hoje é ruim, o feminismo do passado era bom. Que é o feminismo até a segunda onda. Que era o feminismo onde elas podiam escolher, onde elas tinham direito de escolha, onde elas podiam fazer o saque, né? Não, todas as ondas são péssimas. Desde da verdadeira onda, né, da primeira onda do feminismo, que é o amor cortês, o amor romântico, que para mim foi a primeira onda. Então, o feminismo estava muito mal falado, né? Até a segunda onda, porque era visto como um movimento de mulheres brancas de classe média alta nos Estados Unidos. E sempre foi, pessoal. O movimento feminista sempre foi algo de mulheres brancas, anglo-saxãs, protestantes de classe média alta nos Estados Unidos. Todo mundo sabe disso. E com o tempo, o feminismo foi perdendo a credibilidade. E para não morrer, assim como qualquer ideologia oriunda do marxismo, esse precisa se reinventar. Assim como o marxismo se reinventou. Antes, que era a luta de classes entre proletariado e patrão, né, burguês e plebeu, virou, né, uma luta de identidade, uma luta de classes baseada na identidade. Que agora era pobre contra rico, preto contra branco. Na terceira onda, elas tiveram que trazer para dentro do movimento o quê? O feminismo interseccional. Que é aquele feminismo que vem com Herbert Marcuse, com aquela feminista negra que eu esqueci o nome. Angela Davis, né? Veio com ela. O que aconteceu? Começou a entrar no feminismo mulheres de cor. Aí que vem aquela pauta da sororidade. Mulheres que não sejam brancas, né? Asiáticas, hispânicas, negras, etc. Foram trazendo, né, para também virar algo internacional, para internacionalizar, porque o feminismo era muito alinhado às questões anglo-saxões, né, às mulheres anglo-saxãs, como as mulheres do Canadá, da Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, Escócia, Irlanda, esses países. Com isso, você pôde espalhar a mensagem para África Subsaariana, tentar ir para a Ásia, Coreia do Sul, Japão, principalmente o Japão e Coreia do Sul foram muito impactados devido à forte influência norte-americana, né? Devido aos conflitos que ocorreram nessa região no período dos anos 40, dos anos 50, né? Guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Pacífico. Então a gente foi para a quarta onda do feminismo, quando o feminismo ele quis o que? Abraçar as pautas identitárias de gênero, né? Que era para destruir o macho, destruir a masculinidade, né? E aí elas trouxeram para o movimento as mulheres trans. Só que esse foi o quê? O movimento que foi pela culatra. Porque elas viram que dentro do próprio movimento aconteceu o quê? Elas perderem o protagonismo e se tornarem as vilãs dentro do próprio movimento. É daí que começa aquela questão da cisgeneralidade, sei lá como se pronuncia essa merda, a questão do cisnormativo, a qual elas não eram mais vistas como mulheres, mas sim como pessoas cis. E as mulheres trans como mulheres trans, né? Antes da mulher trans ser trans, ela é mulher, né? Depois trans. Enquanto a mulher biológica, a mulher de verdade, a mulher, né? Ela é uma pessoa cis. Ela é pessoa e cis. Aí, a partir da quarta onda, começam as coisas darem errado. Elas viram, por exemplo, nos esportes, a inclusão de mulheres trans, as mulheres trans ganhando um protagonismo que elas não tinham. Elas começaram a ser silenciadas por essas mulheres trans. Porque a gente viu, né, pessoal, que quando a gente fala do movimento transgênero, a gente vê quem são esses transgêneros. A maioria dos trans são mulheres, são homens que se transicionam pro sexo oposto, nesse caso, sexo feminino. Uma minoria das mulheres se transicionam pro sexo oposto, pro sexo masculino. É uma minoria, pessoal. Tanto que 98% das destransições de gênero ocorrem em mulheres que se transicionam para o sexo masculino, que quer LARPar de homem. Também, a maioria dos suicídios, né, na comunidade trans ocorrem em mulheres que viram homens, e não o inverso. Isso ocorre porque não há privilégio em ser homem na sociedade que a gente vive, com a sociedade misândrica e ginocêntrica, onde existe privilégios para quem tem vagina, para quem é mulher, não é? Por exemplo, a mulher trans reclama muito da solidão da mulher trans. Mas a mulher trans, ela tem uma coisa que o homem trans não tem. Tem pessoas dispostas a pagar para transar com você. Né? Você vê, por exemplo, a pornografia. Se você tem um OnlyFans, você não vai ver homens trans no OnlyFans. Você não vai ver homem trans na pornografia. Entendeu? Você não vai ver homens trans, outros homens ou mulheres oferecendo dinheiro para ter acesso à sexualidade dele. Porque as pessoas só pagam pelo sexo da fêmea. Do homem é gratuito. É sempre o homem que tem que pagar pelo afeto. A mulher nunca paga pelo afeto. As mulheres que transicionam para o sexo masculino, quando percebem isso, batem com a cara no muro, se arrependem, veem a cagada que elas fizeram, né? Se arrependem, aí é tarde demais, né? Aí o que sobra é o suicídio. Quando você vê aquele canal, por exemplo, do Matt Walsh, acho que é dele, Veracity, Ben Shapiro, tem aquele outro maluco da TV a cabo, que parecia muito no programa da Oprah Winfrey, Dr. Phil. No Dr. Phil já foi umas 4, 5 mulheres trans lá, arrependida, né? Pessoas trans arrependidas de terem transicionado. Dessas 5 que foram, pessoal, 4 eram mulheres que viraram homem. Só um era uma mulher. Era um homem que virou mulher. E o arrependimento dessa mulher trans era pelo fato de ela ter feito a resignação sexual, ter cortado fora, né, os testículos e o pau dele fora. E por isso ele estava arrependido. E quando a gente pega as estatísticas de suicídio, a gente vê que mais de 60% das mulheres trans que cometem suicídio após a cirurgia de resignação sexual. Porque aquilo ali causa um enorme transtorno de identidade nelas, né? Porque o que elas têm ali no meio das pernas é o charme especial dela, né? É o que dizem, né? Um anjo sem asas não é um anjo, né? O unicórnio sem chifres não é um unicórnio, não é? Então você se torna uma mulher comum como todas as outras. Você não tem mais aquela singularidade que você tinha, aquela coisa, aquele brinde que te fazia especial, né? Aquele Kinder Ovo com aquela surpresa. Aí, após a quarta onda do feminismo, a gente teve que a quinta onda do feminismo, né? Que foi as mulheres tentando negociar. A quinta onda do feminismo, pessoal, começou com o Gamergate, que foi aquele caso que tinha mulheres, né, programadoras de jogo, que dormiam com homens que tinham influência dentro da indústria do games, né? Elas dormiam com esses caras em troca de boas avaliações em seus jogos, né? Que era uma merda. E começou toda aquela coisa do Gamergate, que foi depois da geração que teve o Me Too e depois voltou no Trump. O Trump ganhou por causa da geração Gamergate, que foi a geração que ia votar pela primeira vez, e os garotos vendo, né, a misandria na indústria dos games, a miçandria na indústria do entretenimento, né, com os filmes da Marvel, com os quadrinhos, com os jogos, né, como uma forma de revolta contra o mundo, votaram no Trump. E o Trump ganhou as eleições por causa disso. E a quinta onda do feminismo foi também a questão do o antifeminismo no discurso, sabe, discurso bem ralo. A sexta onda do feminismo, que é a onda que a gente tá vendo agora, é o antifeminismo na prática. É a gente ver muitas mulheres, né, se levantando contra o feminismo, se dizendo enganadas por esse feminismo e sendo enganadas pelo marxismo cultural, pelos professores universitários, por amigas, parentes, pelas próprias mães, né, culpando a ausência paterna, né, se posicionando como aliadas, né, ally dos homens, né? Também metendo pau em outras mulheres, né? Por exemplo, eu postei no X, né, um vídeo de uma menina, né, que ela diz que as mulheres ricas, nesse caso as meninas de classe média, né, alta, estavam destruindo o relacionamento das meninas pobres através das redes sociais. E não é bem uma mentira. Mas ela não é vítima, ela é cúmplice disso. Porque ela aceitou ser enganada. Ela tá vivendo uma realidade que não é dela, né? Você vê essas meninas no TikTok que fala que o cara sai com ela, o cara tem que dirigir tal carro, tem que gastar não sei quanto, 1.000, R$ 1.200 no encontro. Essas meninas, pessoal, são meninas de classe média alta. Você pode ver, o perfil é sempre o mesmo. São mulheres brancas e loiras. O perfil é sempre o mesmo. Mora em Itaim Bibi, mora nos Jardins, Florianópolis, Balneário Camboriú, tá ligado? Itajaí, Curitiba. Essas regiões que essas meninas moram, tá ligado? Ah, mas a menina GBR, né, pra quem não sabe, GBR, garota baixa renda, parda preta, ela não tem essa opção de homens. Se você, menina GBR baixa renda, querer ter o mesmo nível de exigência de uma menina branca, loira, da menina branca, pode ser branca, pessoal, branca mesmo, você vai quebrar a cara. Você não tem os traços que ela tem, você não tem o padrão de beleza que ela tem, que os homens, esses homens estão dispostos a pagar por isso. Eles não estão dispostos a pagar por você. E elas estão começando a perceber que elas estão ficando para trás, que muitas delas vão encalhar. E aí vem essa questão da seta onda do feminismo, que para elas convencerem os homens a voltar de novo pro jogo, a querer prover, querer proteger, né, essa chamada pelo tradicionalismo masculino, né, que é o tradicionalismo afetivo, né, mas elas querem continuar com o modernismo jurídico, né, judicial. As leis não mudam, as leis não voltam, não retrocedem 50 anos atrás, mas o homem tem que retroceder 50 anos atrás, né? Pra manter o seu fardo de gênero. E elas não. Elas estão liberadas. Os homens não podem ser liberados. Porque quando o homem é liberado, a sociedade colapsa. E o drama dessa menina do vídeo é esse. É que ela tá reclamando que ela tem que trabalhar. Porque ela realmente tem que trabalhar. Porque ela não tem mais a opção de escolher não trabalhar. Ou ela trabalha. Ou trabalha, não tem essa opção. Eu não vou trabalhar. Terá que trabalhar. A maioria das meninas hoje, pessoal, não tem um pai em casa. São criadas por mães solteiras. E a gente sabe que o sonho de toda mãe solteira é chutar sua filha para a casa de algum otário, para se livrar, né, do fardo de carregar uma outra pessoa que menstrua nas costas. E a gente sabe, no momento que você assume uma pessoa que menstrua, você está assumindo a família dela. Nesse caso, ela tá assumindo a mãe. Se ela tiver irmãs, você vai assumir as irmãs, os irmãos, bastardos dela. O seu dinheiro vai ser totalmente coletivizado e socializado. Por isso o desespero de muitas mães, né, de chutar as filhas de casa para um colo de otário sustentar. E por não terem mais um pai presente, o Estado já tá começando a abandonar aos poucos ela, porque em breve não vai ser mais necessário o voto feminino, porque a gente vai viver na ditadura comunista mesmo. Então não vai ser mais necessário o voto feminino. Então o Estado vai começar a tirar, né, certos benefícios, porque ela também não tô contribuindo pela sociedade. O Estado dá com a mão, tira com as duas. É assim que funciona. Então, a geração de mulheres mais privilegiada da história foi a geração baby boomer. essa geração que tem 60 anos hoje. Por exemplo, a geração da minha mãe. A minha mãe, ela pôde escolher se queria trabalhar ou não. A minha mãe, ela trabalhou enquanto trabalhava com meu pai. Quando casou com meu pai, ela nunca mais trabalhou na vida. Tá casada com meu pai faz 30 anos. Nesse período, ela nunca trabalhou, só foi dona de casa. Quantas mulheres podem ter esse benefício hoje em dia? Quantas terão no futuro? Basicamente, quase nenhuma vão ter. Então, a minha mãe pegou uma boa fase, se tornou uma mulher privilegiada, é uma baby boomer. É uma mulher privilegiada. Ela pôde escolher. A menina aqui do vídeo, ela não tem esse direito de escolher. Ela vai ter que trabalhar. Ou vai trabalhar no subemprego, ou no emprego digno, ou vai trabalhar com prostituição digital, no OnlyFans, não importa, você vai ter que trabalhar. Você acha o quê? Você vai ter vida boa? Não tem homem provedor para todas, pessoal. E não tem homens dispostos, como décadas atrás, a correr atrás da hipergamia e se prender no fardo da performance. To talk about not being able to afford to live got very popular, and at this point, all of the comments are just like people being mean. Honestly, people like, oh, deal with it. Oh, you only have to work 40 hours a week. You don't even have it that bad. And like, people really just assuming like that I'm lazy, and I'm really amazed. I'm amazed, and I feel so bad for these people. Like, that's why I'm not taking it to heart. That's why it's not offensive to me whatsoever, because all of these people have been raised or conditioned to believe that this is normal. I am so sorry to all of you who are working harder than I am and still not making it. And I am so sorry that the way that you need to cope with that is to be mean to other people. Like, if that's what you gotta do to get through life, you do you. You know, like, if commenting mean things on young people's TikToks, if that makes you happy when the rest of your life sucks, like, go for it, I guess. I just hope that there's a day where everyone just gets to be happy and doesn't have to shit all over everybody else, you know? Just some thoughts. All right, guys, so gotta react to this video.